tô partindo, mas levando comigo seu olhar, seu sorriso, sua forma de amar. No brilho das estrelas, em noite de luar. Não, não chore, não chore por favor. Os anjos me levaram, mas deixaram meu amor. Mas conforme for, estarei com você. Tudo vai ser lindo, tudo pode acontecer. Para viver mais uma vida com você. Não sei viver sem ti, não vá, não. Não me deixe aqui, não vá, não. Não sei viver sem ti, não vá, não vá. Não sei viver sem ti, não vá, não. Não me deixe aqui, não vá, não. Não sei viver sem ti, não vá. Foi maravilhoso enquanto durou nosso conto de fadas, nossa história de amor. Lágrima é como estrela cadente. Ao cair do céu, você lembra da gente. Num momento mágico, louco e ardente. Muito louco e ardente. Quem sabe um dia a gente se vê para viver mais uma vida com você. Não sei viver sem ti. Com você, com você, com você, com você, com você. Me leve com você. Com você, com você, com você, com você, com você, com você. Me leve com você. Sentir.